Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Impossível não ouvir. Moda sertaneja. Vou fazer um pedido a Deus, pra de mim ele ter piedade, refazendo voltar ao presente meu passado de felicidade, a esperança da minha infância e os prazeres da mocidade, porque hoje meu corpo cansado não suporta o peso da idade. Sou a curva do rio que secou, aonde encostou a ingrata saudade. Passo os dias na minha cabana, na soleira da porta sentado, relembrando as proezas que fiz e o chão que por mim foi pisado. Meus cabelos se aparecem panha, e tem gente que acha engraçado. Fala que minha pele enrugada representa o mapa do estado. Cada risco que tenho no rosto retrata o desgosto que tenho passado. Se meu Deus não puder devolver o meu tempo feliz de outrora, relevar pra bem longe de mim a tristeza que eu sinto agora, e trazer novamente alegria para o meu pobre peito que chora, eu confesso com toda franqueza que do mundo prefiro ir embora. De joelho eu peço perdão e me dê sua mão ao chegar minha hora. Nesta grande batalha da vida, reconheço que sou vencido na trincheira da desilusão. Solitário estou escondido, aos amigos eu peço desculpa, se por mim alguém foi ofendido. Os meus versos eu deixo gravado, e a Deus faço mais um pedido. Proteja quem lê poesia seleta, pra esse poeta não ser esquecido. Os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Veste a calça Saint-Tropez que deixa um biguinho de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se esfregar. E saia de corpo baixo, de barriguinha de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre. Acende, acende o fogo da comadre. Então requebra, esfrega no compadre. Que ele levanta e acende, acende o fogo da comadre. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Saint-Tropez que deixa um biquinho de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, Coca-Cola, molha, calça, toda hora de tanto se esfregar. E saia de corpo baixo, de barriguinha de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega no compadre, que ele levanta e acende, acende o fogo da comadre. Então requebra, esfrega no compadre, que ele levanta e acende o fogo da comadre. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Moda sertaneja, todo mundo ouve. 25 de dezembro, nessa data de alegria, recordamos com saudade outros tempos nesse dia, que papai e a mamãe, a família reunia pra cantar e fazer festa na mais perfeita harmonia, em louvor ao nascimento, ai, daquele menino Bento que nasceu na estrebaria. Meus irmãos eram mocinhos, nós ainda bem criança, mas ainda recordamos aquelas lindas festanças. Em todos os fins de semana tinha reza e tinha dança. A nossa velha Congonha não apaga da lembrança. A mamãe, a dona Rosa, como sempre carinhosa, a nossa doce esperança. Hoje estive analisando como está tão diferente. O papai já não existe, nos deixou infelizmente. Os irmãos também mudaram pra lugares diferentes. Não podemos reunir como era antigamente. A eles escrevo esta, desejando boas festas. Aceite o nosso presente. Com o coração ao alto, ouvindo a voz do vento, falando em nossa memória, nesse importante instrumento, sentimos estar juntinhos através do pensamento, pessoalmente bem distante, relembrando os bons momentos. Alguns trechos do passado, ai, que não foi do nosso agrado, passamos pro esquecimento. Aos amigos bem distantes, nossos fãs de tradição, enviamos um abraço e um aperto de mão. As cunhadas e sobrinhos que temos adoração, desejamos boas festas do fundo do coração. Terminamos com um abraço, ai, um pedido a Deus eu faço, mande bênção aos meus irmãos.

respirar. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor. Um sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Tudo passa nesta vida, fica somente a lembrança. Termina tão de repente nosso sonho de criança. O tempo vai se passando, é mais um ano que avança. Porém tudo que sonhamos, poucas vezes alcançamos. Vivemos só de esperança. Vai chegando a mocidade, quanta esperança morta. A tristeza e o desengano vem bater em nossa porta. Tudo passou tão depressa, tempo feliz que não volta. Muitas vezes transtornados, analisando o passado, o coração se revolta. Assim vai nossa existência, uns sorrindo, outros chorando. Outros para não chorar, passam a vida cantando. Vai findando a mocidade, a velhice vem chegando. Mesmo que a gente não queira, nesta vida passageira, tudo vai se transformando. Passamos a vida inteira lutando para subir, no auge de nossa vida, não podendo prosseguir. Vencidos pelo destino, mas sem querer desistir. Tem que conformar com a sorte, porque na hora da morte, todos terão que cair. Feliz de quem conseguiu uma existência florida, não guardou ressentimento ao longo de sua vida. Não teve em nenhum momento sua sorte interrompida. Pode sorrir satisfeito, indo ao derradeiro leito, com a batalha vencida. Você está na rede internacional Target Radios e a moda sertaneja. Nasci numa data feliz, bem depois do dia 16. Por eu ser um menino sem pai, fui criado com titio Inês. Titio era cuiabano, nessa lida também me criei. Ele era criador de gado, no seu regime me acostumei. Tinha laço, couro de mateiro, não escapava uma reis do mangueiro. Deixava correr 30 dias por mês. Fiz viagem pra Mato Grosso, na comitiva de um calabrês. Titio me deu um burro pampa, que atendia por nome em truquês, foi tirado da tropa Rio Grande, outra escolha melhor não achei. Eu deixei pra mostrar minha ciência, quando lá em Mato Grosso eu cheguei. Eu bambiei a rédea do pampa, e o laço pegou pelas guampas, berrava na chincho zebu jaguanês. Tinha três mocinhas na janela, Juviliana, Clarice e Inês. Uma delas estava me gabando, paulistinha, surra vocês. Goiabanos quiseram achar ruim o meu 30 da cinta eu bambiei. Pra mostrar minha ciência melhor, por capricho mestiço eu soltei. Ele tinha as guampas revessas e o laço escapou da cabeça. Pelas duas mãos eu lacei outra vez. O patrão me chamou lá pra dentro, eu entrei com meu jeito cortês. Eu entrei no salão de visita, lá fiquei arrodeado das três. Perguntou qual era a mais bonita, vejam só que apuro eu passei. Respondi, todas as três são iguais, foi do jeito que eu desapurei. A mais velha é uma flor do campo, a do meio é um cravo vermelho, a mais nova é uma rosa quando está de vez. Na hora da despedida, foi preciso eu falar o português. O meu coração ficou roxo, foi da cor de um alho chinês. Eu deixei pra dar meus três suspiros, quando o posto pra cá eu travessei. As meninas me escreveram cartas, brevemente a resposta eu mandei. Vou tomar linha Sorocabana, vou rever as três cuiabanas, vou ver Juliana, Clarice e Inês. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos, moda sertaneja. Vamos fazer uma brincadeira agora, voltar a ser criança. Pegue a minha mão, vamos entrar na dança. Tão gostoso era quando a paixão era só mel. Eu te pergunto, você me responde, mas não é pique-esconde. Não fuja de mim, quero você aqui, estar sempre do seu lado, ontem, hoje e amanhã. Seu rei mandou dizer que não me deixe, que me dê carinho, que você me aqueça quando estiver frio. E quem não for apanha, saudade não tem graça não. Seu rei mandou dizer que você pense, pense direitinho. Vem meu beija-flor, me leva pro seu ninho. E se bater as asas, que vou em minha direção. Se não for me amar, vai fazer chorar o meu coração. Mas seu castigo é a solidão. Se o rei mandar me amar, e você não for me amar, vai fazer chorar o meu coração. Mas

criador, o que foi que aconteceu? Tu cantavas tão alegre, mas agora emudeceu. Canarinho cantador, o maior amigo meu, faz dueto quando eu canto, mas agora entristeceu. Se é porque ela foi embora que aqui desapareceu, isso ela fez muitas vezes antes que você nasceu. Ela foi, mas logo volta, não pode viver sem eu. Amigo, não fique triste que ela não me esqueceu. Canarinho, eu aconselho para quem não atendeu. Quando a mulher vai embora e satisfação não deu, não chores, não vá atrás, faz que nem se percebeu. De volta ela vem chorando e diz que se arrependeu. Canarinho, estou lembrado, um dia também sofreu. Deixa-se a gaiola aberta e alguém asas bateu. E voou pra muito longe, de saudade aborreceu. Não lhe trai o canarinho e voltou pro cantinho seu. Tua linda canarinha, este ato cometeu. Fez igual a minha amada, comigo desentendeu. Sem demora está de volta, a consciência doeu. Ela está pensando em mim, a paixão lhe comoveu. Canta, canta, canarinho, que ninguém te ofendeu. A minha morena linda, bem ali já resolveu. Está deitada nos meus braços, quantos beijinhos me deu. Canta, canta, canarinho, por um amor que não morreu. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Target Radio, a moda da música sertaneja. Brincar de ser feliz. Como é que eu posso me livrar